Isto é tão romântico. Estar aqui, no campo, a fazer um piquenique contigo. Sim, querida, é tão romântico. Ah, querido, lembrei-me, tenho que telefonar à mamãe, senão ela fica preocupada. Está lá? Hã? Mana? Porquê que estás a chorar? Porque a mamãe está morta! O quê? O que é que disseste? Ela foi assassinada! Oh, meu Deus! E agora? Quem é que vai passar a roupa? Crime na lavandaria. Mais um caso para Hercule Pierrot. Bubu, é Hercule Poirot, não é Pierrot. Hercule Pierrot! Xiça, que mal feitio, pá! Bonjour, Mademoiselle Sophia, a filha mais nova da mamãe assassinée. Onde você estava quando a mamãe foi brutalmente morta dentro da máquina de lavar-roupa no ciclo de centrifugação? Eu estava a ver televisão e só quando a máquina começou a deitar água para fora, porque entupiu com os cabelos da mamãe, é que eu me apercebi que a mamãe tinha ido com os porcos. Mademoiselle Sophia, eu não verdade que você tinha um caso com o namorado da sua irmã mais velha e votre mamãe tinha descoberto tudo e ameaçou contar tudo à sua irmã. Eu não matei a mamãe. Eu estava no quarto a injetar-me quando ela foi centrifugada. Mana, é verdade que tens um caso com o meu namorado? Ele obrigou-me, porque ele é que me vende a droga e eu não tinha dinheiro, por isso peguei com a patareca. Jorge, tu és um traficante e traíste-me com a minha irmã? Com a tua irmã, com a Carla, com a Teresa, com a Patrícia, com a Célia, com a Mónica... E vous, Madame Marie, a irmã mais velha, armada e vítima de seu namorado. Eu não verdade que você mantinha uma relação lesbianica com a sua cadela caniche, a Pimpinha. Bom, eu posso ter-lhe dado algumas festinhas, não é? Madame Marie, eu não verdade que a Pimpinha, a cadela caniche, ameaçou dizer à votre maman que queria fugir consigo para o canil. Olha o disparate, e como é que a cadela ia dizer isso à mamãe? Em código morse, abanando a casa! Sim, é verdade, a Pimpinha ia contar tudo à mamãe! E vous, Georges, o namorado da Sofia e da Marie? Eu não verdade que você tombei e ramante da mamãe assassinée! Pois... Tu andaste a trair-nos com a mamãe? Pois... Esta família depravada tem ainda um segredo final! Parce que, na verdade, a mamãe não morreu centrifugada! Ai, não? Não! Parce que, na verdade, a Pimpinha e a votre mère são a mesma pessoa! A mamãe é uma cadela? Não, a mamãe é uma cabra! Eu acho que ela era uma ganda p***. Nunca acharam estranha que elas nunca estavam no mesmo sítio ao mesmo tempo? Sim. Agora que penso nisso... E vous, Mademoiselle Sophia, nunca desconfiou de uma cadela que sabia fazer código morse com a cadela? Não, porque a Pimpinha era muito esperta e fazia sempre xixi na sanita. Pimpinha, está na hora de tirar a máscara! Com licença! Oh, que merde! Afinal, c'est mesmo une cadela! Será que... Sim, a cadela sou eu! Então, e afinal, o que é que aconteceu à mãezinha? A vossa mãe nunca punha calgon anticalcário na água que bebia e acabou com uma pedra nos rins. Então isso quer dizer que... Continuamos a ter alguém para nos passar a roupa! Estou tão contente! É verdade! A vossa mamãe não morreu! Ela está simplesmente na casa de banho a fazer um clister! Olá, queridas! Voltei! Estou tão contente, mamãe! Eu também, querida! Xissa, mais valia ter sido centrifugada! Fênix! Que é tu que não posso? Zafa, deixa-me cá acender um charuto para ver se abafa o cheiro. Não! Não faça isso! Acender um isqueiro agora seria extremamente perigoso! Perigoso! Peço desculpa. Eu perdi a metade esquerda da cara. Importa-se de repetir? Ai, querido, estás muito mais giro. Oui, o lado esquerdo da sua cara não lhe ficava nada bem.